Sessão das Seis. Boa tarde, ouvintes aí da Rádio Fiscar. Vocês devem estar acompanhando a gente 95,3 FM na cidade de São Carlos ou pelo site da rádio, radio.ufiscar.br, o programa Sessão das Seis, que acaba de começar agora. Boa tarde, meu nome é Maurício Zatoni. Vou acompanhar vocês aí na próxima uma hora nesse programa. E boa tarde, eu sou a Ana Aquil, aqui direto pela Rádio Fiscar 95,3 FM. Escute Diferente, tá começando agora então Sessão das Seis, o programa de trilhas sonoras aqui na rádio. E como é hoje, dia 30 de outubro, véspera do Dia das Bruxas, aqui a gente tá perto do Dia de Finados. Aproveitando a deixa que o Zé do Caixão esteve por aqui em São Carlos há pouco tempo, durante o Festival Contato. E nada mais justo do que a gente aproveitar todas essas datas e fazer então um programa especial de filmes de terror. E também num formato um pouco diferente que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Isso é a 21ª edição do Sessão das Seis, então nessa data especial aqui com o tema filmes de terror. E se você quiser participar do programa, pode entrar em contato com a gente mandando um e-mail no sessãodas6@gmail.com ou entrando no nosso blog, deixando um comentário, escutando o nosso podcast lá no sessãodas6.blogspot.com. Ou se você quiser participar agora desse bate-papo sobre filmes de terror, entra no MSN da Rádio Fiscar, que é radiofiscar.hotmail.com. Aliás, @hotmail.com. A gente está online aqui esperando os seus comentários sobre os filmes de terror. E vamos então começar o nosso programa sobre terror, esse gênero que tanta gente odeia, mas tanta gente gosta pra caramba também. E que vem causando aí vários pesadelos nas pessoas, arrepios, tem gente que chora, gente que sai correndo, que não dorme mais à noite. E histórias aí tão malucas, macabras, bizarras, pra todo tipo de gosto, todo tipo de criatura e de coisa que acontece aí nos filmes de terror. E as trilhas sonoras também têm um papel muito importante no filme de terror. Lógico que em todos os filmes ela tem uma importância grande, né? Mas no caso do terror ela é bem importante pra dar um clima ali do susto, do suspense. Enfim, hoje o Sessão das Seis vai experimentar um formato um pouco diferente. A gente não tem o Sessão Ouvinte, mas na verdade a gente tem aqui dois ouvintes acompanhando a gente durante todo o programa. E a gente tá aqui então com o Mauro e com o Antônio Carlos. Boa tarde aí aos convidados especiais. Boa tarde aos ouvintes aí, ao pessoal da Sessão das Seis. Boa tarde, eu sou o Mauro Lúcio. Então a gente vai, o Mauro e o Tonho vão aqui acompanhar a gente durante toda a sessão, conversando com a gente, lembrando que você também pode participar do Sessão das Seis dessa maneira, ou como ouvinte, ou quem sabe aí numa próxima edição especial. E foi muito difícil a gente conseguir fechar essa edição de filmes de terror, a gente pode dizer que essa é a primeira edição dos filmes de terror, porque tem muita trilha boa, tem muita coisa legal, a gente deixou de fora muita coisa, por exemplo, aí a gente não vai nem chegar a tocar nada de terror oriental, a gente acabou ficando meio preso aí a Hollywood, mas tudo bem, a gente tem mais chances aí de fazer mais programas de terror. Então, durante esse programa a gente vai falar de diversos tipos de filme, né? A gente vai falar de filmes de monstros, de alienígena, de demônios, mortos-vivos, serial killers, monstros de todo tipo, que a gente acaba dizendo que pode criar seu gênero próprio. E os filmes de terror, né, Ana, são, na verdade, eles existem já desde o começo do cinema, há 115 anos atrás, já existia esse gênero, pois já existia também esse gênero no romance, né, na literatura já existia também o gênero de suspense, de horror. Você lembra do Edgar Allan Poe, né? Exatamente, já existia, então foi rapidamente passado para o cinema, logo, pois o cinema também é uma herança da literatura, não só do teatro, né? E queria saber vocês, Mauro e Antônio, sobre esses filmes antigos, como por exemplo o Gabinete do Dr. Caligari, né, que é um filme do neo-expressionismo alemão, movimento cinematográfico lá dos anos 30. Na verdade, dos anos 20, aliás, né? Os primeiros filmes que a gente lembra, assim, quando pensa em primórdios do terror, né? Acho que é mais ou menos isso que a gente fala agora, assim. E aí, o que vocês lembram pra mim? Bom, a produção de Fim de Terror inicialmente foi feita na Alemanha e nos Estados Unidos. Na Alemanha era muito ligada ao movimento expressionista, então tivemos filmes como O Gabinete do Dr. Caligari, O Nosferatu, que é um clássico do Fim de Terror. E, nesse caso, eu acho que é muito importante ter presente que o cinema de terror e a literatura gótica, post-gótica, tardo-gótica, os dois se completam. Porque na época não existia o medo, era um medo sobrenatural. E o gótico esplorava bastante esse medo sobrenatural, misturado também com uma boa dose de romantismo. Romantismo che veio logo depois do gótico. E Bram Stoker scriveu o Drácula no final de 1800, então no tardo romantismo, enquanto o gótico incomincia por volta do 1700. O primo livro che fala di vampiro è un libro di un tal Polidori intitolato O Vampiro. Então, o criador do vampiro che noi oggi conosciamo non è o Bram Stoker, ma bensì o Polidori, che era un scrittore da Europa do Leste. O terror era caratterizzato per questi personaggi come o Frankenstein, o vampiro, o lobisomen, mais por um monstro, assim, do que um personagem grande que tinha, ocupava um papel importante, do que ou várias coisas que acontecem, né? Era mais por um monstro, era sobrenatural o terror, enquanto agora o terror é muito mais próximo à realidade dos nossos dias, muito mais próximo à atualidade e ao contexto social que nós estamos vivendo. Hoje em dia eles humanizam muito mais o assassino serial do que nos anos 80, nos 70, né? Com certeza. Podemos abrir uma exceção no caso do Jack the Stripper, Jack o Estripador, que foi um personagem que realmente existiu na Inglaterra vitoriana, então uma Inglaterra muito moralista, muito cheia de preconceito, uma Inglaterra que era bem dividida entre a classe mais pobre, que era uma classe que viveva em gueto mesmo, que era uma classe marginal, e uma classe mais bem sucedida, uma classe formada por gente que tinha estudado e que tinha um nível de vida melhor. Acho que não só a questão do sobrenatural também está perdendo, o romance também perdeu um pouco, né? Se pegar lá os filmes do Estúdio da Universal, até o Frankenstein, a Noiva de Frankenstein, todo aquele clima, assim, que vai acontecer, o monstro apaixonando pela mocinha, tudo, hoje também acabou, né? Não, acabou muito, acabou porque acabou a personagem principal, que é uma personagem de fantasia, enquanto agora não é mais uma personagem de fantasia. E de qualquer jeito, os personagens de fantasia são um espelho de personagens reais, mas também pode ser inspirado aos vários personagens mitológicos. Por exemplo, o Frankenstein, estou falando do Dr. Frankenstein, não da criatura do monstro de Frankenstein, era inspirado ao mito grego do Prometeu. Prometeu era aquele que queria roubar o sol e assim virar Deus, pegar o lugar de Deus. A fine do Prometeu foi uma fine horrível, ele ficou amarrado num monte enquanto os corvos comiam o fígado dele. Uma história bem de terror. De terror. Mas terrível. Tudo vem da mitologia grega. também vem da mitologia judaica também. Temos o Frankenstein, é inspirado no Golem da religião judaica. O Golem, que era esse monstro criado para defender o povo judaico, mas que depois fugia de controle. Existe um filme muito antigo, de 1910, acho, que conta essa história, um filme muito raro que não tive ocasião de assistir por enquanto. E o médico e o monstro? Onde que ele entra nessa? O médico monstro é, também é, lá, é, vai se explorando a dualidade do ser humano, o lado bom e o lado mau. Então, o médico monstro, o que acontece? Esse médico louco tenta dividir esses dois lados da própria humanidade, coisa impossível. Mas eles conseguem, assim, criar uma personagem extremamente mau, uma personagem que na época o mau era ir nos bares, beber, frequentar prostituta, e do outro lado um médico muito moralista, sempre situado na época vitoriana, na época muito moralista, muito, muito conservadora, e até o final, no qual ele perde o controle do seu lado mau. E sobre o médico monstro temos vários filmes. O primeiro filme é de 1932, talvez não é muito famoso, mas é muito mais famoso o médico monstro de 1941, com a participação de Spencer Tracy, grande ator, que depois interpretou vários gêneros de filme, é um dos atores da Hollywood do Anos Dourado. É isso aí, a gente nesse primeiro bloco do Sessão das Seis, a gente relembrou aí alguns dos filmes antigos e ainda muitos outros da época do cinema silencioso ainda. É que não dá pra tocar as trilhas deles, então a gente queria pelo menos falar um pouquinho, né? Estabelecendo aí um paralelo de que o filme de terror, os filmes de terror, eles estão tratando do medo, e o medo é uma coisa que muda de sociedade para sociedade, de tempo para tempo, de cada tempo, eras, né, períodos dessa sociedade, os medos vão mudando, a sociedade vai mudando, e os filmes de terror também vão mudando. A gente lembrou, então, os filmes, o Drácula, o Frankenstein, até a Noiva de Frankenstein. Esses mais clássicos, assim, né? Que são os. Esquecemos do Lobisomem. O Lobisomem, exatamente. Como temática bem parecida à temática do Médico Monstro. A Ilha do Dr. Moreau também, né? A Ilha do Dr. Moreau também. Lá já era. A Ilha do Dr. Moreau, do escritor Herbert George Wells, ele já antecipava uma temática que é muito atual, temática da modificação genética. Então ele fazia experimento entre homens e animais, criando seres híbridos. Esses seres híbridos aparecem bastante também no terror, né? Eu acho que é sempre uma temática. Né? Herbert George Wells foi um pioneiro por quanto riguarda os filmes de terror, o filme fantástico, vamos, porque falar de filme de terror, terror é um subgênero do filme fantástico. Do fantástico, sim. E então agora a gente vai chamar uma música de um filme chamado Profundo Rosso. Qual era o título dele em português? Oh, em português, esse filme saiu com o título Prelúdio para Matar. É um filme de 1975, de um dos grandes mestres do terror italiano, da escola italiana, junto com Lucio Fulci e muito outro que agora não me lembro diretamente. Desse que a gente está falando é o Dario Argento. O Dario Argento acabou de estrear no seu último filme, alguns meses atrás. Nesse filme de 1975, não é o terror verdadeiro. Vamos falar mais de um terror que envolve uma psicopatologia mesmo, e a história se desenvolve attraverso di una investigazione policiale, até a chegar ao final, che contém alguma cena un poco mais plater, mais sangrenta, mais usada pela época. Eu me lembro quando saiu o filme, eu tinha 12 anos, estava bravo porque o filme tinha censura de 14 anos e eu não podia assistir. Mas em compensação, eu tinha uma fita com a trilha sonora do filme. que dá para ouvir em qualquer rádio. Eu consumei aquela fita, tá? Estraguei a fita de tanto ouvir aquela fita. Até não dá mais a fita. Até perder toda a fita magnética, né? É. A música que a gente vai ouvir é da banda Goblin. Goblin do Maestro Simonetti. E a música chama Profundo Rosso, que tem é o mesmo nome do filme, né? É o tema principal. O tema principal do filme. Vamos escutar essa música, pessoal. Voltando aqui para a sessão das 6, você acabou de ouvir Profundo Rosso com o Goblin. E agora a gente vai falar um pouco então dos filmes de zumbi, dos mortos-vivos, aqueles que ficam aí tentando comer os seus semelhantes, aqueles que só são mortos quando a gente consegue estourar a cabeça deles. Então, assim, a gente tem um dos filmes mais antigos de zumbi que as pessoas da história aí, é um filme de 1933, que se chama exatamente O Zumbi. E foi estrelado pelo Boris Karloff, que também é um grande astro aí do terror, né? E que é um professor moribundo, cola uma joia na mão dele e fala assim que ele só vai pra tumba dele, ele só vai conseguir sair da tumba se essa joia for roubada. E é uma coisa meio Egito, assim, né? Então a galera rouba, ele vai atrás de quem tentou roubar o que era dele. Mas aí acho que a grande referência de zumbi mesmo que a gente lembra, acho que é o George Romero, né? Acho que... O pai do zumbi moderno, né? Qual que é o filme, o primeiro dos mortos-vivos do Romero? É A Noite dos Mortos-Vivos, 68, né? Quando começa a cena clássica, que tá no cemitério, os irmãos estão lá no túmulo dos pais. They're going to get you, Barbara. É. Aí foi. Até hoje, ele, nos próprios filmes, ele tira sarro da cena. Vários seriados de zumbi, outros filmes de zumbi também sempre vão chamar essa cena. E que é uma clássico. Clássica aí do filme de zumbi. É, a gente pode dizer assim, né, que o que transforma, o elemento que torna os mortos, faz os mortos voltarem, sempre está associado com alguma coisa, algum medo contemporâneo ao filme, né? A gente tem como exemplo também a bomba atômica, as pesquisas genéticas, a questão da clonagem e inclusive as armas químicas. Bem recentemente, os últimos filmes de zumbi, Resident Evil, está bastante relacionado com armas químicas e mutação genética para transformar as pessoas em combatentes, né? Nem sempre explica, né? Mas quando no Planeta Terror, que não, também fala isso, né? Nem sempre explica, mas quando explica é sempre alguma coisa científica, né? Não é nada sobrenatural. Né? E você pode tirar isso do filme, né? Você pode ler isso a partir do filme, pela época que o filme está sendo feito, né? Esse medo de algumas pessoas se tornarem diferentes dentro da sociedade, né? Esses primeiros filmes do Romero, eles estariam associados aqui, na sua opinião? A que medo? Então, eu acho que os primeiros filmes do Romero, eles não se tratam sobre os zumbis. Eu acho que os zumbis são os coadjuvantes. Porque a paranoia que os vivos ficam, pelo não saber o que tá acontecendo, não saber se aquelas pessoas estão mesmo vivas ou mortas, eu acho que é muito maior. Tem o primeiro filme, de 68, quando eles estão na casa escutando rádio, e escuta, nossa, estão invadindo tudo, a gente não sabe o que tá acontecendo, estão quebrando lojas, estão tacando fogo, eles não morrem. Tem sempre uma ligação com a comunicação, assim, também, né? No madrugada também rola isso, né? Tem rádio, eles ficam tentando acompanhar pela TV. E aí, no Dia dos Mortos, daí chega a paranoia militar, né? Que nem os militares estão dando conta daquilo. Aí você, pô, assim, então tudo caiu, né? Que... Eles lá, militaristas ao extremo, então agora se o nosso exército caiu, então o que a gente vai fazer? Então, é mesmo tipo, onde os vivos estão se situando agora por causa de acontecimentos realmente inexplicáveis para eles. Na verdade, no primeiro filme, não tem nenhuma explicação por que os mortos voltam. No segundo filme, de 1977, que é, eu não me lembro o título, eu me lembro Madrugada. A Madrugada dos Mortos Vivos. Tem uma frase que é bem emblemática, que fala: quando o inferno estará cheio, os mortos andarão na terra. Essa é a explicação mais lógica do filme. Mas mais interessante do filme, quem é o zumbi? O zumbi é um ser, entre aspas, vivente, sem vontade nenhuma. O zumbi representa a nossa sociedade, uma sociedade que não tem uma vontade própria, mas mandada, que vem de cima. Que se você assiste a TV, esse produto é bom, você vai comprar como um zumbi. Não está se comportando para vontade própria, você tem alguém que manda em cima de você. E além disso, em 1968, temos que lembrar que estávamos em plena Guerra Fria, então tinha esse problema. Tinha Guerra Fria, os americanos contra os russos. E os zumbis são os invasores, são os comunistas. Isso aconteceu no primeiro filme. No segundo filme, a crítica vai ao capitalismo, ao consumismo exagerado. Eles compram no shopping, né? Porque tudo o fim se desenvolve no interno de um shopping center, de um centro comercial. E assim vai pra frente até chegar ao Diário dos Mortos, que é o último filme. E o Terra dos Mortos, na hora que os mortos vivos estão querendo o seu lugar mesmo? Que estão tomando consciência do que está acontecendo. Aprendendo a usar as armas. Virou uma sociedade mesmo, assim, né? Como se eles tivessem. Não é mais uma coisa anormal, absurda, assim. Eles não, já começam a tomar consciência do próprio Estado. Eles não são mais só vítimas, mas começam a ser antagonista do sistema. Bom, então vai lá, Ana. Não, vamos ouvir então agora uma música do. Daqui a pouco a gente volta e fala mais um pouquinho, já falar depois do Retorno dos Mortos-Vivos, mas vamos ouvir uma trilha que tá no Madrugada dos Mortos, que é isso que a gente acabou de citar aí. É da trilha do filme do Romero, de 78. Ele teve um remake recente, de 2007. Mas a trilha do filme de. Ele teve um remake em 2004, né? 2004, desculpa. Do Zack Snyder, né? Isso. Mas a gente vai ouvir então a trilha aí de 78, que é bem legal. A música é Cause I'm a Man, com o Reno. I never wake up early in the morning. Don't get home till late at night. Don't believe in overworking, and I never treat a woman right. 'Cause I'm a man, 'cause I'm a man. I like to be the center of attraction. Let the people know just who I am. Like my movie shows with lots of action. Take my fear straight from the can. 'Cause I'm a man, 'cause I'm a man. I'm not the type for settling down or raising a family. Just give me a room with music and dice. That's the place for me. I never like to lose a nickel, although I am a gambling fan. Smoke the cigarettes until my throat is raw. Don't believe in living to a plan. 'Cause I'm a man, 'cause I'm a man. I'm not the type for settling down or raising a family. Just give me a room with music and dice. That's the place for me. I never like to lose a nickel, although I am a gambling fan. Smoke the cigarettes until my throat is raw. Don't believe in living to a plan. 'Cause I'm a man, 'cause I'm a man, 'cause I'm a man, 'cause I'm a man, 'cause I'm a man. Você tá ouvindo aí 'Cause I'm a Man, com o Reno, que é da trilha do filme do Romero de 1978, Madrugada dos Mortos. E continuando aqui o nosso programa, ainda falando um pouco mais sobre os zumbis, eu queria mandar aqui pro Tony, que seria o nosso ouvinte de hoje, ia pedir uma música, e eu queria que você falasse então um pouquinho aí do Retorno dos Mortos-Vivos. É. Que é o remake, né? Não é um remake, é mais uma homenagem, né, ao primeiro filme do Romero. E eu acabei escolhendo a música do Surfing Dead, que tá na trilha, porque... É uma trilogia. É trilogia. Só que, assim, foi o primeiro filme de morto-vivo que eu assisti, de zumbis. Então me marcou de um jeito. Eu falei, hoje eu vou pedir e... Eu só fui me tocar mesmo da história depois que eu assisti de novo, né? Que os zumbis do Romero estão lá, e aí tem a toxina lá, o agrotóxico. E eu achei fantástico e... Não, é engraçado como é. Quem causa o problema são os militares deixando essa toxina. E quem resolve, entre aspas, o problema são os militares jogando uma bomba atômica. Os americanos são radicais nisso. Não tem um meio termo, assim. E acho que foi dessa trilogia que saiu, né? Os zumbis comem cérebro, não foi? É, sim, era o zumbi que falava cérebro. Ô, Tony, qual que é a música aí que você... Escolheu o Surfing Dead. Do The Cramps. Que também é uma banda aí meio famosinha nas trilhas. É, uma banda também. Psychobilly, que sempre teve, misturou o rock and roll com esse tema de filme anos 50, com esse imaginário anos 50, feito de monstro extraterrestre, invasores espaciais... Vampiro, todo misturado assim. Só então a gente vai ouvir Surfing Dead com a banda The Cramps. Ah, my favorite brains. Cream of nowhere. Come on. pessoal, ouvintes do Sessão das Seis, a gente tá voltando aqui com o tema terror, filmes de terror. A gente acabou de ouvir Surfing Dan com a banda The Cramps, que é uma música da trilha do Retorno dos Mortos-Vivos, né? É The Return of Living Dead, do... De quem que é esse filme, gente? A gente foi procurar, que a gente não lembra. Dan O'Bannon. Isso, e é uma homenagem aos filmes do Jorge Romero, né? A volta do... E vamos dizer que mais uma versão para adolescente do fim de Romero. Isso. E agora a gente vai falar de outros dois personagens do imaginário de filmes de terror. Esse que é o Fred, né? O Fred Krueger. Vocês se lembram dele? Ele era um cara queimado, né? Tinha o rosto queimado, o corpo inteiro queimado, aliás, usava um chapéu, uma camisa com listras horizontais, vermelhas e pretas, e na mão direita uma luva com 5 garras afiadas, e aí ele tinha o poder de entrar nos sonhos das crianças e matá-las, né? Não só das crianças, né? Acho que das jovens. Mas acho que o legal da ideia do Fred Krueger é que ele pega as pessoas dentro do pesadelo, né? Tem esse rolo de, tipo, você não quer dormir, porque se você dormir, ele te pega. Aí você acaba dormindo e aí já era, né? Exatamente. O medo é de dormir nesse caso. E alguém? O Tonho, você sabe como é que o Fred virou o Fred? Qual que é a história dele? Ele... O personagem do Fred Krueger? Não, no primeiro filme ele é queimado vivo no ferro velho, depois que os pais descobrem, né, que era ele que abusava e matava as crianças. E na hora que ele tá ali morrendo queimado, ele fala que vai caçar as crianças deles de novo, onde eles nunca vão conseguir pegar, né? E aí ele começa a invadir os sonhos, por aí vai. Não tem assim explicação muito... Não, assim, como é essa história dele, como é que o que é isso mesmo, né? Como é que o Fred virou o Fred, né? Quem que ele é? Qual que é o ressentimento dele, não? Ou ele isso. Só é ruim, assim, por é ruim. É ruim, é natureza, é mal mesmo. É mal. O Fred, ele foi criado pelo Fred Krueger, né? Pelo Wes Craven, como protagonista do filme A Hora do Pesadelo, né? Já há 25 anos, ele tá aí matando crianças nos sonhos. São sempre cenas, pra quem gosta de filme terror... são cenas sempre muito bonitas, como ele a excentricidade com que ele mata as vítimas dele. É difícil falar se é bonito, mas sendo ficção a gente pode falar, né? É, né? Tem inclusive uma das cenas de um garoto que ele é sugado pra dentro da cama. Tem também uma cena com uma marionete feita de nervos e tendões. E também quando um menino entra dentro de um jogo de videogame, né? Que são cenas bastante interessantes, excêntricas, do jeito excêntrico dele de matar as suas vítimas. E o maior concorrente da franquia ali do Fred, eu acho que deve ter sido o Jason, do Sexta-feira 13, né? Que bem anterior ao Freddy Krueger. 4 anos antes, né? O Jason de 80, o Freddy Krueger de 84. E Jason é muito mais que... credível, porque Jason é um monstro, entre aspas. Jason existe, é um menino que morreu, né? É que voltou, mas tem mais o perfil de um serial killer que de um monstro que entra no pesadelo e faz coisa esquisita. Ele não tem nenhum poder sobrenatural, né? Ele vai, pega um taco de beisebol e mata, assim. A força dele não é humana. É uma força sobre-humana. E nunca mora. tem isso, né? Mas isso em todos, até os caras do serial killer também nunca morrem. Até aquele do que vamos falar mais pra frente, que é o Mike Myers, do Halloween. Do Halloween. Também ele é mascarado e tem uma força sobre-humana, né? Eu não me recordo agora qual é a história do Mike Myers. Mas a gente vai falar daqui a pouco. Vamos já falar do Fred versus do encontro aí dos dois, né? O encontro do Fred versus Jason. É um filme bem divertido. Muito bom. Não, ainda que eu acho que tem vários atores, né, que participaram dos primeiros filmes. Tem várias citações a um filme, a outro filme, é bem interessante. E é um filme que pontua um pouco desse o passado deles, né, o que tornou eles esses... dos dois, né? Do passado dos dois. E na real, esse filme, o Fred, ele convoca o Jason para matar no lugar dele, para que ele possa voltar, né, a entrar nos sonhos das... para que as pessoas possam sentir medo de novo e ele possa entrar nos sonhos das... nos pesadelos, né, no caso das... Mais ou menos, tem um outro filme que é parecido, assim, que são dois personagens que se encontram, que é o Alien e o Predator, que é Alien versus Predator, que também é um bom filme, é divertido, não tem essa presunção de ser aquele filmão, aquele... filme super bom que fica na história do cinema. Mas como um filme de ação... É um filme de ação divertido, para quem gosta de filme de terror, dar uma risada e se assustar um pouco, é bom. É bom, eu assisti também, eu assisti os dois já, Fred vs Jason e Alien vs Predador. A revelia, muita gente, ah, assistiu esse filme, não acredito, mas eu acho super divertido os dois. E eu acho que junto com os outros filmes, o Fred vs Jason, com outros filmes do Fred e também o Sexta-feira 13, compõe um bom cenário, assim, juntar, dar uma renovada, um gás novo pra esses filmes, né? É. Olha, a gente vai ouvir, então, uma música que, de qual filme, de qual trilha é essa música? É do Fred vs Jason mesmo, né? Que é um pouquinho mais recente, uma trilha que tem bastante heavy metal. A gente escolheu aí o Sepultura, uma banda brasileira. Vamos ouvir The Waste, que tá na trilha do Fred vs Jason. Ouvintes do Sessão das Seis, a gente volta para mais um bloco aqui falando de filmes de terror. A gente acabou de ouvir com a banda Sepultura a música The Waste, que estava aí na trilha sonora do Fred vs Jason, né? O filme que a gente acabou de falar. E no bloco passado também, a gente entrou um pouquinho aqui no tema desse bloco, que é o filme Halloween, que vocês se lembram, o Mike Myers, que ele usava uma máscara branca bem inexpressiva, né? Que virou, ficou muito expressiva naquela situação, perseguia as pessoas com uma faca de cozinha somente. Às vezes ele pegava um machado, às vezes ele pegava algumas outras armas, né? E ele fugiu do manicômio, onde ele estava internado desde criança, após matar a própria família, né? E o psiquiatra dele é o único que persegue ele, por achar que ele é o próprio mal encarnado. E ele persegue só uma... ele tem uma perseguição, assim, particular por uma garotinha, né? E essa garotinha, nos filmes dele, nos filmes do Halloween, vai desenvolvendo também algo especial por esse assassino. Tem um filme em que ela tira a máscara dele. E eu lembro que eu assisti muitos, não na ordem, assisti muitos filmes Halloween. E eu também queria saber a cara desse assassino, eu nunca soube. Eu assisti esse filme muito tempo atrás, nem me lembro muito bem. Eu sei que o diretor é John Carpenter, que é um mestre do filme de terror. A atriz principal era Jamie Lee Curtis, a filha de Tony Curtis. Inclusive a menininha. Então, é que a menininha foi a única que sobrou da família, uh-huh. que é a irmã dele. Então é o Rick não mata, por isso que ele vai atrás dela. Olha só, provavelmente foi um filme que eu perdi. Mas a atriz, a mesma pequenininha, é a Jamie Lee Curtis? Não, porque no primeiro filme, de 77, quando ele tá matando a família lá, a visão em primeira pessoa, a única pessoa que ele não mata é o bebê. Ah, é uma cena muito boa essa dele. Muito bem feita essa cena, né? Antes desse remake do Rob Zombie, teve uma que tinha Jamie Lee Curtis grande já. Teve um não, ela participou do primeiro, do segundo e depois acho que só do H20. Que eu lembro. Então eu lembro do cartaz do H20, foi esse então, que foi de 20 anos do filme, né? E aí também, assim, a gente tá falando do Halloween e tal, um pouco do remake, mas lembrando que a década de 70 foi bem frutífera pro gênero do terror, né? A gente tem aí o Massacre da Serra Elétrica, a Quadrilha de Sádicos, hein? Se queria que vocês falassem um pouquinho desses filmes da década de 70 aí rapidinho, pra gente poder ouvir daqui a pouco a trilha do Halloween. A gente vai ouvir uma música. Olha, nos anos 70, acho que foi uma boa década para o filme de terror italiano. Surgiram muitos artistas, muitos bons italianos, com filmes tipo Cannibal Holocaust, que foi um dos filmes mais censurados da história. Até o diretor foi preso por 4 meses, o filme não foi exibido na sala de cinema. Ele pela primeira vez usou esse recurso de misturar ficção e documentário, então não dá para entender o que era verdade e o que era ficção. Na verdade era tudo ficção, mas o cara teve essa grande sacada de misturar as duas coisas e para isso ele foi preso. Mas depois tinha muita outra coisa também no cinema americano. O que tem? O Massacre de 74. É, o Massacre, né? Que é um filme histórico de Toby Hooper. Que filme marcou a história, né? A cena do menino na cadeira de rodas, não conseguindo fugir. Aquilo é horrível. E também o Quadrilha de Sádicos do Wes Craven, de novo, né? A gente já falou dele. Que acabou de sair um remake que eu assisti ontem à noite, que é muito assustador, muito cruel. Eu fiz fadiga, não é um filme fácil de assistir, porque é muito cruel mesmo. E qual que é o... O título é Aquela Casa Perto do Lago, o título em português. O Quadrilho de Sádicos, né, que é o The Hill That Have Eyes, ele teve o remake também há pouco tempo, que é o roteiro dele, mas ele não dirigiu, não. Mas é bem legal também. Bom, todos esses tiveram remakes recentes aí, né, do... O Quadrilho de Sádicos também, né, do remake recente. Mas, bom, a gente vai ouvir, então, a trilha. Apesar da gente estar falando do filme de 70, a trilha dele é bem mais instrumental. Vocês estão ouvindo aí ao fundo, alguém já deve ter lembrado aí dessa trilha do Halloween. Mas a gente vai ouvir, então, essa do remake, que é uma trilha que traz vários roqueiros, aí tem Iggy Pop, Alice Cooper, Nazaré, Rush, e a gente escolheu uma música do Kiss, que é God of Thunder. E em seguida aí a gente ouve uma outra música, que é uma música do filme Garoto Infernal, que tá estreando agora também daqui a pouco. A gente ia falar um pouquinho de terror adolescente, mas vamos acabar tocando a música aí mais rapidinho pra gente poder falar de uma outra coisa daqui a pouco. Essa trilha também, é bem pop, assim, diferente da trilha do Halloween. É uma trilha que traz várias bandinhas indie, tem The Black Keys, tem uma versão de uma música do Hot Chip e tem Panic at the Disco, umas musiquinhas mais adolescentes. A gente vai ouvir uma banda. Então, a gente vai ouvir primeiro a música do Kiss, God of Thunder, e em seguida a gente vai ouvir Kiss with a Fist, que é de uma banda indie chamada Florence and the Machine, que é da trilha do Garoto Infernal. Ok? I hit you back, you gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head, then I set fire to our bed. You hit me once, I hit you back, you gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head, then I set fire to our bed. Oh, my black eye casts no shade. Sweat drips, break the lock if it don't fit. Kicking the teeth is Aí a gente acabou de ouvir a música Kiss and a Fist com Florence and the Machine, presente aí num filme que tá pra lançar, aliás, já lançou em São Paulo e vamos ver quando vem pro Brasil, pra São Carlos, que é Garota Infernal ou Jennifer's Body, é um filme com a Megan Fox. E antes a gente ouviu God of Thunder com a banda Kiss, que é uma música do remake do Quadrilha do Sádio, não, do remake do Halloween. Halloween. É, desses filmes tipicamente adolescentes, que Jennifer's Body faz parte, a gente conhece vários, né? Como o Pânico, eu sei que vocês fizeram no verão passado, Carrie a Estranha, né? Que são filmes que relacionam o terror e tem um assassino, tem um serial killer, ou às vezes é sobrenatural, com as festas, com as noitadas, principalmente, às vezes também com os bailes de formatura, né? Mas acho que o Pânico tem alguma coisa a mais. Se você assiste bem o Pânico, é cheio de citações, que vai do Hitchcock até o Freddy Krueger. Então, você pode achar de tudo. Se você conhece um pouco de cinema, não só de cinema de terror, mas de cinema em geral, você acha muitas citações, muita coisa interessante. É o Wes Craven. O Wes Craven é um conhecedor de cinema incrível, então ele consegue colocar vários elementos no mesmo filme, criar uma boa suspense no estilo de Hitchcock mesmo e surpreender sempre o espectador. Bom, e agora a gente vai ouvir aqui então Sessão Brasil, essa hora tradicional do programa em que a gente fala um pouco do tema, só que puxando pro Brasil. E aí não tem como a gente falar de terror sem falar do Zé do Caixão, que teve por aqui no Noitão do Terror faz pouco tempo, em outubro, no comecinho do mês, durante o Festival Contato. E a gente vai tocar aqui o trailer, vocês vão ouvir o trailer da Encarnação do Demônio, que é o último filme lançado pelo Zé do Caixão, que então é o fim da trilogia dele e que aí conta com uma grande produção. Vamos ouvir rapidinho o trailer, daqui a pouco a gente comenta um pouquinho mais sobre o Zé do Caixão. O cara tava em cana, pena máxima. Só na cadeia matou quase 30. Quero ajudá-lo a capturar e matar o assassino de meu pai. Isso é coisa de um homem só? Se é que se pode chamar aquilo de homem. Penso que eu estou vencido. Enfraquecido pelo tempo. Serei sua. Faz seu filho em mim. Por você e por um filho seu, eu comeria da minha própria carne. A loucura me impedirão de gerar meu filho. Vocês acabaram de ouvir, então, o trailer do Encarnação do Demônio, o último filme do Zé do Caixão. Lembrando também que quando a gente fala de cinema de horror no Brasil, não é só o Zé do Caixão, mas isso vai ficar como tema para um próximo programa. Aproveitar, então, para mandar um salve aí para os meus amigos, pro Marcão e pro Pereira, que estão representando o terror no Brasil. E vamos falar rapidinho a agenda. Isso é programação de cinema na cidade de São Carlos e região. Hoje, às 8 da noite, a gente tem lá no Cine São Roque, que fica em Água Vermelha, né, na Rua Bela Centro, a rua principal de Água Vermelha, a sessão de aniversariantes do mês, é sempre a última sexta-feira do mês, que eles vão passar comemorar o Dia das Crianças, aí os aniversariantes do mês de outubro, compareçam lá. E no CDCC, sábado, dia 31, o filme é Match Point, que acontece então sábado, dia 31, às 8 horas, a entrada é franca no CDCC, que fica na Rua 9 de Julho, no centro. número 1227. E lá no Sesc, sábado e domingo, né, às 6 da tarde, vai ter o filme Moscou, do Eduardo Coutinho, a gente já falou desse filme aqui. E a partir do dia 13 do 10, às quartas-feiras e sextas-feiras, grátis, tem a Mostra de Cinema Contemporâneo Francês, que é em comemoração aí com o Ano da França no Brasil, né? Uma parceria com a Embaixada da França. E lembrando que no Cine Fiscal e no Cine Quanon, que são os cineclubes das faculdades, devido ao feriado da cidade, não haverá sessão. E lá no Cine São Carlos, que fica na rua Major José Inácio, número 2154, a gente está em cartaz, tem três filmes em cartaz: Up, Altas Aventuras, que é uma animação, em seguida Novidades no Amor, que é uma comédia ali com a Catherine Zeta-Jones, e também está em cartaz Uma Prova de Amor, que é um filme do Nick Cassavetes, que é filho do famoso John Cassavetes. E lá no Iguatemi, no cinema do shopping, tá passando os filmes Distrito 9, que é uma ficção científica que passa na África do Sul, Bastardos Inglórios, que é o novo filme do Tarantino, com o Brad Pitt no elenco, né? E Michael Jackson, This Is It, que é um documentário com as apresentações desse maior ídolo do pop, né? Que inclusive a gente tá ouvindo no BG. Lembrando que também vai acontecer uma outra homenagem pro Michael Jackson, que vai ser o show do Olodum no próximo sábado, 7 de novembro, que é o tributo ao Michael Jackson na Praça do Mercado. Às 8 da noite. E o Sessão das 6 vai ficando por aqui. Foi um prazer aí falar sobre filmes de terror com o Antônio e com o Mauro aqui. A gente agradece a participação de vocês. Foi um prazer também estar com vocês, ouvintes, ouvindo essas músicas e falando sobre, ou conversando aí sobre os filmes de terror. A gente vai ficando por aqui, entre em contato com a gente, sessãodas6@gmail.com. Esse programa é uma realização da Rádio Fiscar, com produção e pesquisa de Ana Kiel, Gabriela Nogueira, Thiago Rigolino, Laura Teixeira e Maurício Zatoni. A gente fica por aqui então. Boa noite. Boa noite. Boa noite e obrigado para nos ter convidado. Boa noite aí pra galera e muito obrigado também pelo convite. Sucesso aí pra vocês. Valeu. Sessão das 6.